見たまんまのいかにも適当なふざけた男と思ってたんやろ。熱しやすく落ち込みやすい俺を見つめてお前は笑う。心配。 Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Chiné na Caveira, um podcast sobre Kendo. Estamos reunidos para uma nova conversa e dessa vez o assunto será os equipamentos que nós usamos. Os participantes dessa edição são Rafael Oliveira. Oi. Thiago Lucena. E aí galera, beleza? Mais um podcast com vocês. Márcio Medeiros. E aí galera, tudo bom? Ficou com o negócio aí do Thiago Lucena, hein? É, temos também a participação dos seguintes convidados: Agnes Pauli. Olá pessoal, tô aqui tô outra vez. Treino aqui no Mugen Kai em João Pessoa, Shodan, Kendo, Shodan Yaido e Mudan Kyudo. Hugo Andrade. E aí pessoal, tô aqui de novo e é hoje que a gente vai ver o menino da edição trabalhar, né? Trabalhar muito. E Edu Júnior. Edu Júnior, aí pessoal, tirando o cabaço aqui no podcast. Seja gentil. Sou de Campina Grande. E que eu venho aqui em Campina Grande. Ai, caralho. Peraí, peraí. Ai, temos algum navio? A partir desse episódio, nosso podcast será quinzenal. Para dúvidas, comentários ou sugestões, envie e-mail para chinanacaveira@gmail.com ou deixe um comentário no nosso blog. Lembrando também que temos uma fanpage no Facebook e você pode curtir para maior interação conosco. Basta acessar facebook.com/chinanacaveira. O link está no post. Bem, a conversa de hoje vai ser sobre o equipamento que nós usamos e como fazer manutenção, manusear e os tipos que existem também. Começando pelo que eu acho que seria o símbolo maior do Kendo, acho que é assim, toda vez que a gente fala de Kendo, provavelmente a primeira coisa que vem à mente pra mim é o Shinai. Vamos começar falando sobre os tipos de Shinai e pra que serve o Shinai. Quando a gente compra um Shinai novo, a gente tem que ter em mente primeiro o tamanho. Para homens, o padrão, homens adultos é 39, para mulheres é o 39L e para crianças. Vocês sabem como é que funciona para criança, o tamanho da ação, essas coisas? Ah, tabelinha. Aqui, Márcio. Tabelinha do site lá. O Shinai size aqui, deixa eu ver. É, vem aí, ó. Não existe uma ligação com o tamanho da pessoa, porque quando o Thiago disse homem adulto, tem muito homem adulto que é baixinho. Achei uma tabelinha irada aqui, ó. É, a única pessoa que sabe decorar dessa tabela aqui no Brasil é seu C. Ele diz na hora. A idade é Shinai. É, por razões comerciais, né? É. É, mas o maior é o 39, né? É, 39. É. Agora, com relação ao material e tal, tem como deixar a Shinai assim mais leve? O peso também é pré-definido? É, tem um limite de peso. Na mesma tabelinha, você vai ver. É, nessa tabela que eu mandei agora, tem falando o peso mínimo de cada Shinai. Segundo aqui, essa tabela... Isso, o limite é peso mínimo, né? É, o peso mínimo. Peso mínimo, não o peso máximo. É... Para homens adultos, é o tamanho 39, que é o padrão para todo mundo, que ela tem que ter no máximo 120 centímetros, ela não pode ter menos que... ela não pode ter mais que isso, ela tem no máximo 120 centímetros e deve pesar pelo menos 510 gramas para os homens e 440 gramas para as mulheres. Tem também... Porque eu fiquei pensando que se você usar o carbono, né, o material, acho que eu achei que ia ser bem mais leve a Shinai. Não, não, é mais a questão de durabilidade mesmo. Impressão, né? É, só impressão. É impressão. Não, não. O que... Mas isso é um peso mínimo? É, o peso mínimo. É o peso mínimo. Mas é estabelecido por regra. Peso, mas eu tenho um peso mínimo. Tá. Isso, porque o Shinai mais leve ele será mais rápido, né? Será mais fácil manusear. Então, estipulado peso mínimo por conta disso. Se meu Shinai for mais leve que o seu, eu vou manusear mais rápido, né? Ganho velocidade. Peso mínimo e tamanho máximo, né? Pra você não aparecer lá com um Shinai máximo. De 3 metros. Isso, isso. 4. É. Ou então, quando a Shinai tá. Então, o Shinai de carbono ele é feito pra ter esse peso, tá dentro dessa especificação, senão ele não é aceito em competições oficiais aí. É. Ô, Thiago, mas aí a minha pergunta vem disso aí também, porque assim, se tem um peso mínimo, existe também um peso máximo, não? Porque, pra mim, então, por exemplo, não, você pode usar um Shinai de uma tonelada, agora se você conseguir manusear ele, carai, eu quero não, sério, você pega um Shinai de 1 quilo, eu tô com 0,5 quilo, né, ou aí de... 10. Então, quando você... Eu tô com um Shinai o metade do peso do que você tá usando. O meu é muito mais rápido, então. É a tendência que todo mundo... Não, mas isso influencia... Isso influencia nos outros equipamentos, não? O peso, por exemplo, a batida no Bogu deve ser muito pior. Não, sim, é pior, é mais lenta. Inclusive é mais lenta. Mas é mais lenta. Antes de você me atingir, eu vou ter atingido você, entendeu? Você vai ficar muito mais lento. Agora, dentro da regra, uma coisa que você pode fazer é ele pesar 510, certo? Mas o peso está concentrado no Tsuka e não na ponta. Entendeu? Ele pesa pra isso. Mas a mão, onde está a mão, fica. Interessante. Por isso que machuca o Shinai. No Shinai é assim. Tem como fazer isso aí? Customizar o Shinai pra. Levar, ninguém levar. Pra balança, não. Ninguém tá pra balança, não. Não, mas. Isso só... Não, aí tá. Quando roubar, ninguém vai tocar balança mesmo, não. É isso aí. Primeiro, a gente tem que ver a questão do tamanho e tudinho. Vai ter, assim, tem os tamanhos que são padrões, tamanhos e pesos que são padronizados para cada categoria. Que é adultos, homens e mulheres, são 39, apesar de ter o 39L, que, assim, toda numeração tem o 39, 39L, 38, 38L. Vai até o 32 e 32L também. Que ele é um pouquinho. Eu acho. Não sei se ele é mais curto, mas ele é só mais leve. Ele é acho que é o mesmo tamanho, só que mais leve. É isso mesmo. É. E tem. A questão do material também. Que o material vai diferenciar mais a questão de durabilidade. E assim, de como ele é feito. Mas não deveria influenciar nem no formato, nem no peso. Porque isso aí vai seguindo os padrões. É, tem outro tipo, assim, outra categoria, que é justamente a distribuição do peso no Shinai. Que é assim, seria mais ou menos como seria o ponto de equilíbrio dela. Se a gente tem o padrão, que seria o ponto de equilíbrio exatamente ao centro do Shinai. E o ponto de equilíbrio pode ser alterado, pode ser deslocado um pouco mais para a ponta do Kensen, ou então pode ser deslocado para mais para próximo do Tsuba. E isso vai facilitar. Se você tem um Shinai de 600 gramas e o ponto de equilíbrio dele é mais próximo do Tsuba, você vai conseguir manobrar, você vai conseguir balançar, fazer os golpes com mais facilidade do que um Shinai de 600 gramas cujo peso é mais próximo do Kensen. É, e tem aí, são justamente, eu não lembro exatamente quais são os formatos aqui agora, formato não, as distribuições de peso, os tipos. Eu sei que tem Dobari. No geral é o Dobari, que a ponta, você tem a sensação que a ponta é mais leve, né? E ele é um pouco mais largo no. Justamente essa área mais larga ali aí, perto do Tsuka, né, perto do Tsuba ali na gente. Onde o Shinai normalmente é mais largo, né? Ele é um pouco maior que dessa diferença de de equilíbrio. Gravidade, mas é uma coisa sutil, gente. Não é que, tipo, você pega o peso, tá mais na ponta, no sentido de, tipo, o centro de gravidade, o centro de massa ali do Schnee muda a coisa de 1 centímetro, 2, e dá uma diferença enorme. Não adianta você pegar um e botar uma barra de ferro dentro do seu carro achando que vai melhorar, não. Vai ficar horrível o manejo, né? Vai... São mudanças sutis nisso aí. Não é nada. E no centro de gravidade que causa uma mudança grande na... Mas esse é o Schnee Dobari, que tem uma diferença de peso. Existem vários tipos de Schnees. Uns em relação à empunhadura, outros em relação a se ele ser reto, se ele é Dobari, né, o Shokuto, que é o Schnee mais reto. E também tem uns Schnees com nomes especiais, né? Se ele é Madake e tal, combina uma coisa com a outra. É, mas isso são as categorias, né? Assim, aí o pessoal coloca o nome. As maneiras de diferenciar. Você pode diferenciar pelo tamanho, diferenciar pela distribuição de peso, você pode diferenciar pelo material. Tem várias maneiras de diferenciar. Mas não quer dizer que um seja excluente, uma categoria seja excludente da outra. Você pode ter Não. Isso. Não, você pode ter um Schnee 39, feito de Madake, que seja Dobari. Do mesmo jeito, você pode ter um Schnee 39 de Madake, que seja cantor, ou melhor, Kotô. Que ele é, assim, que é o contrário do Dobari, que em vez de ser mais. Kotô. Isso mesmo. Em vez de ser mais pra baixo, ele é mais pra ponta. Que acaba ficando um pouquinho mais. É. E tem também isso que você tava falando agora. A questão é. Pode falar. Assim, a primeira divisão, que é o tamanho. Que é relacionado à idade e ao sexo. É. E aí, quando menor Schnee para as crianças e tal, e o adulto 39. Mulher, o pessoal parece que admite, é no de 38, mas fizeram 39 feminino, que era um pouco mais leve que o 39 masculino. Então, tamanho é relacionado à idade e ao sexo. Né? E também ao Nitô, claro que o Nitô usa um Schnee diferenciado. Isso. Como é que é a categoria aí, Thiago? Não, assim, o Nitô, assim, nessa imagem aqui, tem até diferente, né? É todo mundo Nitô, e tem do lado só pra Nitô. Mas pode falar. Mas estimula aí o tamanho, né? E o peso. Isso. É. Aquela espada que você usa na pequenininha, como é que é o nome dela? Shoto. Essa aí é padrão, né? Tipo, padrão pra todo mundo. Ela pode ser. Ela é de 62 centímetros pra menor. Entendeu? Ela tem um limite máximo também. Com relação ao tamanho, os limites são sempre máximos. E os não, mas é que tá. Peso e limite são sempre mínimos. A Shoto, ela tem limite máximo e mínimo de peso. Entendeu? Ela. Sim, então. É, a Shoto, ela tem. Tá a mesma coisa que eu disse. Foi? Não, porque assim, a Shoto não pode ter. Máximo. Ah, então já era. Então... Todos os sinais são assim, ó. Ele tem um limite máximo de tamanho e tem um limite mínimo de peso. Por quê? Porque se ele for grande demais é desvantagem, é desleal. E se ele for leve demais é desleal, em todos. Entendeu? Não, é justamente isso. Mas a Shoto, ela tem um limite máximo de peso também. Ela não pode pesar mais de 300 gramas para os homens e 280 gramas para as mulheres. Entendeu? É. Verdade. Desculpe. Tô vendo isso mesmo. É, uma questão sobre esse. Questão sobre esse. Essa nomenclatura que a gente tá falando, né? 38 e 39, vamos dizer que isso é uma medida tradicional japonesa. Não é nem centímetro, nem polegada. É shaku? É um derivado de shaku. Né? Que é a subunidade de shaku. Por exemplo, né? Um 39, ele é sankyu, ou seja, 39, 30, 9, 3, e não lembro a subunidade. Sabe? Porque tem a subunidade e o Seth já fala, o seria um decimal aí, né? Por exemplo, tem o 30, que é o decimal, é uma unidade, e o 7 já é outra unidade. São subunidades. Peraí, vamos fazer uma pesquisa aqui pra gente ver isso. Quando você vai pesquisando aí, me responde aqui uma pergunta, sensei. Na competição, esse... Ele pesquisa e ele responde. Não, não, pode falar. Na competição, sensei, esse negócio do balanceamento, assim, da Shinai, é padrão também ou você pode usar o que você quiser? Porque eu acho que tem uma vantagemzinha, né? Se você botar o peso mais perto da base, é mais difícil. Não. As regras são relacionadas a peso e tamanho, certo? Essa questão de equilíbrio é de cada um. Inclusive, um Shinai Chokuto, eles não têm um equilíbrio... Eles não têm equilíbrio iguais, né? São porque a maioria é feita à mão, então tem uma pequena diferença. É muito bom, aí a gente tem um físico no grupo, que ele vai falar sobre... Eu acredito que a inércia do Shinai... ele seja alterado um pouco dependendo de onde está o centro de gravidade dele, né? De onde está o ponto de equilíbrio. Isso. Agora o acadêmico aí. Inércia ou é momento? É o momento de inércia do Shinai. É os dois. É porque é o seguinte, como o Thiago estava falando, o centro de massa, certo? Do Shinai, você está deslocando ele mais para perto da sua mão ou mais para longe da sua mão. Dependendo da posição com que esteja esse ponto de equilíbrio do Shinai, no momento em que você vai estar aplicando o golpe, que você vai estar empurrando o seu Shinai para cima, você vai estar aplicando mais ou menos força para você fazer esse movimento. Ao mesmo tempo, quando você está arremessando o Shinai para frente, quando você vai golpear, você pode estar fazendo mais ou menos força. Então, se você tem um Shinai que ele tem a ponta, se que ele tem a massa dele, é mais para na ponta, mais para o Kensen, então, quando você vai cortar, é mais fácil. Porque você vai fazer menos força para você arremessar ele. Porque o próprio peso dele vai ajudar ele a fazer o corte. Então, um tipo de Shinai que ele vai mais para a ponta, ele é bom para você fazer main. É um Shinai, digamos, orientado para fazer main. Então, ao mesmo tempo, ao contrário, se você tem um Shinai Dobari, o peso dele está mais próximo da sua mão, ele é melhor para você fazer manejo com o Shinai, para você tentar um kote, para você fazer um azar, que você vai fazer um oji azar, porque como o peso vai estar próximo da sua mão, você vai conseguir mexer a ponta mais fácil. Você domina mais o Shinai, né? Você vai dominar mais o Shinai, mas ao mesmo tempo você vai ser mais difícil você fazer um corte grande. Ele vai oscilar mais. Quando você é uma questão assim, preferencial mesmo, né? É preferencial. Se você gosta, eu sou um grande batedor de main. Então use um Shinai obviamente você é de alto nível, você deveria usar um Shinai com peso mais pra ponta. Ao mesmo tempo, eu quero mobilidade. Então, use o Shinai Dobari. Mas isso aí pode ser providenciado? Quer dizer que se você quiser botar mais peso na ponta, você consegue? Não, você compra o Shinai. Você entra lá na loja e diz: eu quero o Shinai Dobari 39. Você entra lá na loja e ele tem lá o tipo de Shinai. Shinai tal. Ele tem lá todos os tipos. Você compra, você não mexe no seu Shinai. Ele já vem assim. Isso, já vem com essa pré-configuração, amigo. Pré-configuração. Se você observar com um Shinai Dobari, feito o Marcelo falando, ele é mais gordinho. Você vai ver que tem um Shinai que ele é mais gordinho perto do Tsuba, e a ponta dele é mais fina. Justamente fazendo com que a massa dele fique mais perto da sua mão. Enquanto se você tem um Shinai que ele é mais reto, ele vai ter um peso mais puxado para a ponta. É só essa diferença da barriguinha do Shinai. Aquele pedaço do Shinai que é mais gordinho. Se aquilo for maior ou menor, isso faz essa mudança de peso. Entendi. Pronto, fiz uma consulta aqui a Wikipedia Sensei. E ele informou aqui, certo? A medida é shaku, né? Vem do medida tradicional japonesa, né? Sistema de medida, que é o shakanho. Então a unidade de medida é o shaku, que equivale exatamente 30,3 centímetros. E a tá tendo revolta aqui. As subunidades é o sum, que é um décimo, né? E o bu, que é um centésimo, né? Aí desce as outras unidades também. As subunidades são todas decimais, de 10 em 10. O engraçado é que as unidades acima, a primeira sendo o ken, ela vale 6 shaku. O hiro vale 6 ken. E o aí depois volta a ser decimal. Ela começa como decimal, depois passa para um sistema aqui. É, de 6 em 6. Isso, depois volta para 10. Aí depois vai para 360. Depois para 2960. Poxa, é muito complicado isso aí, mano. É. É bem complexo. Acho que eles deveriam usar simétrico, só acho. Mas então, a questão do Shinai é que ele seria dado 37 bu, ou 37, ou Shinai 39, seria 39 bu, ou então 3 sum e 9 bu. Certo. Então as unidades derivadas de shaku, lembrando que um shaku vale 30,3 centímetros. É isso aí. Então, só recapitulando que tenha ficado um pouquinho complexo. Os sinais a gente pode dividir no material, que ele pode ser. Que a gente nem falou direito aqui, né? Material, que ele pode ser Madaki. Keitiku. É Keitiku que fala, né? Eu não sei exatamente como é a pronúncia. Keitiku. Keitiku. Fica muito ênfase no. Beleza. Keitiku. Top 100, né? É, Keitiku. E de carbono. Que são só os materiais com que as sinais vão ser feitas. Teoricamente, isso não vai influenciar. Carbono também conhecido como Hasegawa, né? Não, mas esse não é o nome da fábrica, né? É, só ele que faz, mas muita gente chama Hasegawa, Shinai Hasegawa. Não, só uma fábrica faz, né? Ô, isso, Luiz, isso. Tem que lembrar que apesar de ser bambu, ele pode ser bambu puro, ou pode ser bambu defumado, bambu não sei o quê. Tem essas variações aí. Mas aí tá, isso já não é um material, isso é outra coisa, é um tratamento que vai ter depois. É, sim, mas assim, já que é material, não. Assim, os caras vão olhar e já tem. Uhum. Entendi. Tratamento é o material, certo? Beleza. É, o material, ele pode ser Madake, Keitiku, essa que o Marcos falou aí, que eu não sei falar. O carbono, que é só o material com que ela vai ser feita, sem influenciar em tamanho ou qualquer distribuição de peso. É. A gente pode também classificar os sinais com relação ao tamanho. Na verdade, não tamanho, com relação à numeração. Vamos chamar assim, numeração. Porque não é só o tamanho, tem questão de limite de tamanho e tem peso também. O peso mínimo que o sinai tem que ter. Vai seguir o sistema de medida aí que é bem diferente do sistema métrico da gente. Mas então, voltando para a questão do material, a principal diferença, levando em conta a questão do bambu, o Madaki, o Keitiku, existe uma diferença de peso, durabilidade, alguma coisa assim? Não, assim, como o pessoal estava falando aqui antes, o Madaki é o bambu mais tradicional, é o bambu plantado no Japão. É o tipo do bambu, da planta. É de bambu. É um carvalho, burana, saudável. Eu tive um Shinai Madake, porque eu reparava que tem uma diferença do bambu realmente, e o Shinai, o bambu, ele é mais espesso. A parede do bambu, ele é mais espesso. Então, pra chegar ao peso dentro das normas, normalizado, o que acontecia? Como ele é mais espesso que o bambu Keitiku, a ripa, ela é mais estreita, né? pra assim ficar mais leve, compensar, né, a espessura do Shinai, da parede do bambu. Ele diminui largura porque ele tem profundidade, né? Isso mesmo. Então ele fica um Shinai mais apertadinho, né? Oi? Um Shinai mais compacto, né? Mais maçudo. Ele é um pouco estranho. A fibra do Madarque é mais densa. Ela é como se fosse uma fibra de mais qualidade. Ela é mais resistente. Não sei se você pode dizer que é assim, porque também vai depender um pouco aí. Depende, porque você tem que ver que a gente quer que o Shinai oscile, né? A gente quer que ele envergue. Isso. Então, ele ser mais espesso, ele ser um Shinai mais fino, talvez faça com que ele seja mais, digamos, aerodinâmico e talvez mais resistente, que ele dure mais. Mas também, ao mesmo tempo, ele vai envergar menos. Uhum. Então, okay. Pode ser que o Keishiko, talvez ele sobreviva um pouco mais a mãos de lenhadores. Porque ele vai envergar mais. Enquanto o Madake, pode ser que ele... Que ele não seja tão flexível, pode ser que ele quebre se você der muita pancada errada com ele. Mas de todo jeito, independente de qual seu material, de qual do seu Shinai, independente desses três tipos de material, vai influenciar muito também a questão de hidratação, manutenção. Se, por exemplo, você guardar o Shinai num canto que fique no sol e não fizer uma hidratação regular nele, vai acabar que ele não, independente do que ele for feito, acho que ele não vai durar muito tempo. Ele vai acabar ficando meio desidratado, vai desgastar mais rápido, ele não vai conseguir envergar com tanta facilidade. Acho que uma pancada grande vai acabar torando. A vantagem do Shinai de carbono, teoricamente seria essa, justamente, né? O Shinai de carbono não precisaria dessa hidratação. A resistência do material seria constante, né? Ele estaria sempre, seria um Shinai sempre hidratado, então ele resistiria mais. Mas se você não hidrata a fibra, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir envergar e aí ele vai quebrar. Mas assim, na experiência de vocês, que vocês já tiveram. Quem é que já teve um Shinai de carbono? Você acha que, comparando a vida útil com um Shinai normal, você acha que vale a pena pelo preço? O que você achou a diferença? Vou falar. Eu treino Kendo há 15 anos. O pessoal fala que Shinai de carbono dura uns 10 anos. Bom, nesses 15 anos eu já tive dois e faz muito tempo que quebrou o último, viu? A vantagem dele é não precisar daquela manutenção, mas a durabilidade dele. O preço dele é em média 10 vezes o preço de um Shinai. De bambu. Bambu básico, né? Um Shinai básico, mais básico. Nossa, muito caro. Mas ele não dura. 10 Shinais. Pelo menos na. Já aconteceu no dojo chegar um Shinai de carbono e. No primeiro mês quebrar uma ripa. Já aconteceu. O cara comprou um Shinai novinho. Tá, foi dar um dor lá e. O Shinai chega e deu um dor no coração quando a gente viu logo. Né? Você era de carbono ou era de plástico? Pelo custo que tem, eu acho que não vale muito a pena. E hoje você vê que poucas pessoas até usam, né? Quentes graduados, poucos usam. Aqueles Shinais especiais eu já tive também. A durabilidade dele foi igual a um Shinai comum. E eu já vi, né? Eu tenho um amigo aí que comprou 3 Shinais defumados e tal. Primeiro mês um foi embora. E até hoje ele é puto com isso. É porque também. É porque ele acontece o seguinte também. O complicado é que esses Shinais especiais, que deviam ter uma durabilidade maior, eles não têm uma saída constante. E às vezes ele fica muito tempo no estoque do revendedor. Então você compra um Shinai desse que ele já vem ressecado, já tem algum tempo. Então fica complicado você realmente saber se ele duraria mais, se ele fosse novinho, acabou de ser feito, você que adquiriu. Porque como ele realmente tem menor saída. No geral, a minha opção é o Shinai mais básico. Ele é o melhor. Mesmo. Agora, o ideal mesmo é você comprar Shinai, seria você ir lá e escolher o seu Shinai, né? Pegar vários, testar e... Não, esse aqui tem um equilíbriozinho melhor e tal. Coisa que a gente aqui tem essa dificuldade. Também pode ter uma diferença quanto ao Tsuka. Pode ter o Tsuka mais oval, né? Tem os que são Tsuka mais finos e tem o Tsuka mais grosso mesmo. Eu não sei se você já tiver assim, oportunidade de pegar algum Shinai nesse com dois formatos de Tsuka mais diferentes. Assim, tem um padrão, né? Que são os Shinais normais e tem uns que são mais grosso, mais fino. E quando você está com Kote, que eu acho que quando a diferença fica maior mesmo, é muito melhor, assim, quem tem mão pequena, quem tem mão grande, vai se adaptar melhor a um determinado tipo de Shinai ou de outro, de Tsuka ou de outro. Vocês, deixa eu ver aqui, Iedo, Agnes, todo mundo, vocês já mexeram algum Shinai com Tsuka diferente assim? Fora do normal? Já, o meu é do Tsuka, é mais grosso. Eu percebo diferenças em especial nesse aspecto, sabe? De que por ele ser maior, quando você põe o Kote, dá uma diferença perceptível. Se você só pega ele assim, sem prestar atenção, nada. Mas se você depois, numa certa prática, você vai notando que ele tem um encaixe diferente na mão, sabe? Mas até agora eu não sei dizer se é melhor ou pior. Eu só sei que é diferente. Eu não tenho nível pra dizer, é melhor. No meu caso, eu tô treinando, não é tanto tempo, né? Tem um ano, e aí, assim, eu só tenho um Shinai, o meu. Mas quando eu comecei a treinar, eu tive a oportunidade de no dojo, me forneceu, né? Quando comecei. E aí, assim, eu pegava Shinai de todo tipo, grosso, tsuka grosso, tsuka fino, tá entendendo? Mas o que eu percebi que pra mim eu me adaptei melhor com alguns mais grossos, tá entendendo? Pronto, então, esses sinais com um diâmetro maior da Tsuka. Né? Então me ajudaram mais na questão, principalmente de aprender a empunhadura, né? A própria maneira como pegar os sinais, dizer assim. O que parece é que realmente para pessoas maiores, assim, ou para pessoas que tem mãos maiores, um tsuka de diâmetro maior, ele encaixa melhor na mão, ele é mais confortável de você usar do que um sinais, digamos assim, normal. Parece que, ao contrário, parece ser mais... para pessoas que têm mãos menores, um Shinai com Tsuka mais fino, ele é mais agradável, assim, de se manusear. Uhum. E a questão do Shinai... Assim, nunca entendi qual que é do Shinai com Tsuka ovalado, entendeu? Esse meio ovalzinho, assim... Eu acho que eu nunca... Talvez seja o formato da mão seja melhorzinho, porque não seja tão redondo, que assim... Quando você... segura no Shinai mesmo, nunca vai ficar exatamente redondo, né? Você fica, assim, teoricamente você vai apertar a mão, vai fazer um formato mais oval mesmo. Deve ser questão de encaixe mesmo, mas eu acho que eu nunca tive... Pode falar. Eu tenho uma teoria, Vai, Hugo, tu primeiro, vai. Eu já tive um cara uma vez que ele levou um Shinai desse ovalado. A ideia seria que o Tsuka, ele é mais parecido com a Katana. Só que... é porque ele tem uma forma mais parecida com a Katana, então seria mais... você estaria mais próximo do que seria o Tsuka. Mas eu, sinceramente, achei estranho porque você não faz o mesmo corte, não é o mesmo tipo de corte. Isso. Que você tá fazendo é diferente, então eu acho diferente você fazer um corte com o Iaito, que tem aquele tipo de Tsuka, e você fazer um corte com o Shinai, que tem esse tipo de Tsuka. E assim, obviamente não é uma coisa popular entre o pessoal de outro nível, né? Você não vê nem o sensei, o pessoal da seleção, alguma coisa assim, mas eu não sei puxar. O que eu acho, talvez, desse Shinai, assim, com a coisa ovalada, é porque é muito comum o cara que não tem experiência, quando ele vai começar a lutar, ele perde a linha do Tsuru, entendeu? Ele começa a bater com o Shinai de qualquer jeito. Então, o Shinai ovalado dá essa sensação de que o corte é pra você, sem olhar pra ele, sem precisar olhar, você vai poder sentir nas mãos que ele tá certo ou errado, entendeu? É a impressão que me dá desse tipo de Shinai. É verdade. É mais fácil que você se orientar na sua mão. Não, é justamente. Corte. A vantagem dele é essa. Você pegou nele, ele não gira na sua mão. Isso. De forma nenhuma, ele vai estar sempre alinhado, Rasuji, e vai estar sempre correto. A vantagem mesmo é essa. O problema é que você se adapta a ele. E tipo, um dia ele vai quebrar. Aí você tem que adquirir outro igual pra continuar, não ter alteração. O meu quebrou, o meu era de carbono. Eu não tinha dinheiro pra comprar nem uma ripa do Shinai mais do carbono, que justamente pelo seu avó era bem mais caro. Aí eu vou ter que se tornar comum. Mas é questão de praticidade, não é a... Só, tipo, nesse ponto ajuda muito, mas não é uma diferença que traga vantagens, muitas vantagens. Só como curiosidade, eu já vi vender numa loja um Shinai que era oitavado. Ah, massa. Oxi. Massa. O cara dele era uma forma de um octógono. Tem também. Também tem alguns sinais com tratamento. Assim, os sinais de carbono, teoricamente, eles vão demandar menos manutenção. E sei que tem como você. Tem um pessoal que tem os sinais que são defumados. E, se eu não me engano, eles são defumados com carbono. Você pega o sinais normal de Madaque, ou então do outro bambu que eu não sei falar o nome. E eles dão um jeito de defumar com carbono para ele ser mais barato, mas assim, ele fica mais barato que o Shinai totalmente de carbono. Ele não tem a mesma durabilidade que o Shinai de carbono, mas em compensação ele é bem mais barato. Ele fica ali no meio termo. Aí tem... E é estiloso. E é estiloso, ele fica pretinho, fica bem, bem legal. Mas como o Márcio falou ainda agora aí, eu comprei no final de 2014 3 Shinais desse daí. Aí eu cheguei pra Márcio, olha aqui, comprei o Shinai muito foda, aqui é o Shinai defumado e tal. Aí o Márcio, isso aí é bom que não precisa nem hidratar. Aí eu fiz, poxa, precisa hidratar não? Precisa não. Não durou um mês o primeiro Shinai. É, gatinha do malandro! Ô, pergunta, o que você tá falando de defumado com carbono? Você está aplicando uma camada de fibra de carbono ou defumado com carbono defumado como você... Rapaz, na loja eles falam de smoker, entendeu? O carvão, não é carbono, né? Shinai Vapor. É, sim. Essa era a minha dúvida. Não, porque é o seguinte, o Shinai dele, ele é defumado. Mas defumado, o dele fica mais escuro, né? Fica aquele bambu mais isso, amarronzado, vermelhado, né? Mas tem um defumado, chá, eu não sei qual é o processo, a diferença inclusive dele para um outro que realmente fica preta, que a capa do Shinai da, né? O bambu que tem aquela pele mais externa, né? A camada mais externa até do bambu. Tem uns que ficam preto mesmo. Uhum. Sabe? Não que nem é o caso dele. O dele, ele fica, tá todo mais escuro e tal. Eu realmente não sei o processo que eles fazem. Mas esse que é. Tem um do rapaz lá do João Marçal, ele tem um desse preto, que ele fica preto mesmo. Você vê que ele é um Shinai mais refinado, né? Não é nem só a questão dele ter esse tratamento, mas tipo, parece que o pessoal tem um trato melhor nele, no lixamento e tal, que ele fica mais alinhado, mais bem acabado. Já o do Luiz Thiago aí, que ele comprou 3 e quebrou no primeiro mês, é um... Não sei, eu... Por exemplo, compra o Shinai básico ali e tal, e tá ótimo. Esses sinais eu gostei muito deles. E depois que eu comecei a hidratar, na verdade ainda uso uns pedaços assim, até hoje. Já vai bem o ano passado a gente treinou um bocado. E o resto durou sem problema. Ainda tem até hoje, tá aqui funcionando direitinho. Tem um sinais completinho e outro pela metade. Depois de hidratar, né? É, depois de hidratar virou outra coisa. Foi só safadeira aí do sensei. Okay. Me trolando. Tem também os sinais que são pra placa de suburim mesmo, que é pra treino. E tem uns que são com a ripa mais grossa. E tem outros que aumentam até a quantidade de ripa. Mas tem um que eu acho que ele é bem mais grosso, né? Assim, eles são 4 ripas também, mas são ripas mais grossas, que deixam ele bem mais pesado. E ele é bem legal e você sente até ele mais firme. E tem uns que são com... Eu já vi Shinai com 6 ripas e com 4 ripas pra vender. Eu nunca comprei. Mas eu já vi lá em... Eu fui lá, agora no mês do Dia das Mães. Eu passei lá na loja dele, tem um Shinai com 4 de ripa. E você pega assim, é um negócio diferente. Mas legal, bem interessante. Vocês já mexeram com um Shinai desse? Assim, pra suburi? Mais de 4 ripas? Normalmente, eu já vi muito segurito que ele era um bokuto, mas bem pesado. Como o Shinai não, mas como um bokuto bem pesado. Uhum. Mas esses pra suburi são menores, é? Como é que são? Não, eles são mais pesados. São mais pesados, o tamanho é o mesmo. É o mesmo. Ele é bem mais duro. Ou você pega um Shinai que ele é bem mais pesado, tem o tamanho de um Shinai, ele é bem mais pesado. Ou você tem um Bokuto que ele tem ele teria uma lâmina bem larga, seria como se fosse um remo. E aí você tá. Agora eu já vi um. E os tais de suburito? Hã? Os tais de suburito. Não, suburito. Suburito. Isso. É espada pra suburi, espada pra frente. Esses Shinai são suburito já. Isso. É. Mas eu já vi também. Oi. Eu já vi também um Shinai, o que seria um Shinai pra, digamos, você treinar em casa. Um suburito pra você treinar em casa. Ele tinha são menores. É, ele tem um tsuka do tamanho normal. Normal. Agora ele era muito, muito grosso. Pronto, meus colegas aqui têm um desse. Ele devia ser mais ou menos. Ele devia ser mais ou menos o, sei lá, mais ou menos o tamanho de um achotô. Só que, sei lá, com mais de 2 vezes o diâmetro dela. De um acho que é bem mais, né? Pelo menos umas 2 vezes, mas era muito. É dormindo, é. A Tiziane tem um. Justo, pra treinar em apartamento. Isso. Treinar em dorma. Sim. Tem. Então tem o Suburitô, que é Shinai, Suburitô e Bokuto. E tem o Furibô também, né? Que é a famosa linha de treino. Hein? Furibô. Furibô, aquela linha, aquela. Sabe? Ah, você pega uma trave e faz um. Uma empunhadora e vai fazer Suburi com ela. Estoura sim. O cara. Sim! Ei, bicho, eu vi isso. É Suburi, isso não é Google aqui, bicho. É, isso aí. Da não, cerca, não, né? Ela pega uma estaca de cerca. Ei, meu irmão, velho. Não, não, não, agora, uma coisa talvez fosse interessante de falar é que Suburitô é um negócio que você precisa ter muito cuidado, né? Uma dica boa que eu gostei demais, que ele me passou uma vez, que eu disse que assim, eu não tinha ainda Shinai nem nada, quer dizer, tinha, mas no apartamento não dava pra treinar, porque a altura, né, não tem como você treinar. E aí eu tava usando uns pedaços de cabo de vassoura. E aí mas deu a ideia de pegar cabo de machado, sabe? Cabo de machadinha mesmo, pra poder pelo menos chegar a se aproximar do peso. E pelo tamanho dava pra você treinar em casa. E o interessante é que o machado, né, dá pra fazer uma empunhadura legal, porque é muito parecido com uma katana, né, com um bokuto. É, e ele pelo menos é alguma coisa, pelo menos um pouco mais pensada pra balança, né? Uhum, verdade. Eu sempre recomendo o pessoal aqui, em vez de comprar um cabo de machado, né, e usar como suburitô. Agora, como que é baratinho? Claro, recomendando. É barato, é barato, tem um balanço legal, ele já tem um formato já para pegada com a mão. E, claro, ele é pesado, né, um pouco pesado, então eu sempre recomendo fazer com cuidado. Tem um pessoal aí teimoso, um rapaz que faz Jodan aí, quase perdeu o braço. Muito, né, rapaz? É, fala muito, muito. Não deu muito certo, não. Tô bem. Tá bem, né? É porque ele. Nossa, foi porque ele ficou treinando com a lâmina, foi também? Não tirou machadinha não, foi do cabo? Nada, não. Ficou fazendo katatê com o cabo de machado. Se empolgou, entende? É. Porque como o Hugo já tinha falado, tem um momento, né, cara? Quando você balança, faz aquele balanço com ele. Ele gera uma força muito forte, né? E o cabo de machado, ele não é, o diâmetro dele não é constante, né? Ele é mais fino na pegada, ele vai aumentando um pouco o diâmetro na ponta, então, o que isso amplifica ainda mais, amplia ainda mais a inércia dele, o momento de inércia. Aí o cara tem que praticar com cautela, né? Não pode exagerar, senão lesiona. Esse rapaz que fez isso, que treina Jodan e tal, ele sabe bem como é que é. Aprendeu isso na prática. Na marca. É, mas ele jeito, não falou. De todo jeito. A gente parabéns ao meu sensei aí pela ótima instrução, hein? Que ele me dá. De todo jeito, a gente não vai conseguir visualmente identificar, assim, olhando pro Shinai, você não vai ver, assim, você não vai ver a diferença do Shinai 38 pro 39. Você não vai saber diferenciar se ele é Dobari ou se ele não é. Não, assim, Dobari vai. Dobari não vai. É. Não, não, com o tempo você vê, até de longe você vê que o cara tá usando 38, 37, você percebe. É, mas eu tô dizendo, tá os caras fazendo suburi ali com toda a bexiga e você olha, não vai saber, assim, não chama tanta atenção, você tem que dar uma olhadinha com um pouco sim, mais de atenção. Sim, sim. É isso que eu tô dizendo. Aí vem a questão de, por exemplo, tem alguns acessórios que a gente pode dar uma mudada aí, né? Pode entrar no estilo fashion do Kendo, que a gente pode, o Tsuba e o Tsuru... É, a gente pode. O nome? O Tsuru, principal, assim. O normal do Tsuru, eu creio que seja o Tsuru branquinho. Aquele meio creme, não sei. Mas tem alguns sinais que a gente compra. Amarelo. Que ele vem com, tem alguns sinais que a gente compra que ele vem com um Tsuru roxo. E tem outros que vem com outro amarelo. Mas aí eu acho que, mesmo assim, ele não vai. Assim, o Tsuru é um negócio tão tão sutil, discreto. É sutil, é tão sutil que eu acho que ele quase assim, ele realmente não chama atenção. Ele pode vir roxo, branco, amarelo, que ele vai estar lá sem problema nenhum. É, mas o que eu acho que realmente é estranho é o Tsubá colorido. Ano passado teve um colega de treino que ele parou de treinar. Que ele comprou. Ele foi comprou no site aí o Shinai e comprou o Tsubá. Aí eu acho que o Tsubá era 5 dólares cada um. E tinha um pacotinho de 5 de dólares, 3 Tsubás coloridos. Aí eu achei, eu vou comprar o Tsubá colorido. Aí o 3 ou era 2, não lembro exatamente. Sei que era bem mais barato o Tsubá colorido. E ele me deu um azul. E depois, quando ele vendeu as coisas para Kadosh, deu o vermelho para Kadosh. O Shinai com o Tsubá vermelho para Kadosh. Eu fiquei usando o Tsubá azul nos treinos, mas porque assim, você olhava bem direitinho, ficava fácil de identificar qual era o seu Shinai. Mas assim, eu tava usando só nos treinos. Quando a gente foi pro Norte Nordeste do ano passado, eu levei o Tsubá normal, o Tsubá assim, do tradicional mesmo. É, agora o pobrezinho de Kadosh. Foi engraçado. Só tinha um, né? É, ele só tinha um e ficou com esse mesmo aí. Ficou com o Tsubá vermelho. Coitado, Kadosh, velho. Aí, passando, olhando assim, beleza. Quando ele parou, olhou assim de frente pra ele e fez isso aqui. Foi você que inventou isso daqui. Kadosh não sabia o que tinha acontecido. Não, sensei, eu comprei. Aí ele fez, como assim você comprou? Você comprou isso daí? Quem vendeu esse negócio aí? Foi você que vendeu isso daí? Aí, Kadosh foi argumentar com, no meio do treino com o CC, falando, não, eu comprei usado, aí veio esse daqui. Aí, tira, não é legal. Aí depois eu fui e deu um Tsubá que eu tinha extra pra Kadosh. E ele, acho que ele deu pra Mariana, não foi, Márcio? O Tsubá vermelho? Foi, tá com ela. Mas aí tá. Ué, e cabe no Shinai dela? Não hoje, mas um dia vai caber. Ah, tá. Tem os Tsubás que são de couro, Tsubá, mesmo os Tsubás com alguns detalhes mais coloridos, eles acabam sendo coloridos, mas não são tão coloridos, eu acho. Não sei exatamente como é que é. Acho... Kadosh depende. Tem um Shinai que tem até... Vocês estão falando do quê, hein? Um Shinai mais de plástico. Do seu acontecimento. Kadosh chamou fica... 3 vezes, tá vendo? E Kadosh já apareceu. Bem, mas prosseguindo aqui, Kadosh, como foi a felicidade quando notou que você estava usando o Tsubá vermelho? Foi legal? Foi divertido? Foi engraçado porque pediu pra gente fazer uma demonstração de Kaesh, né? E aí eu fiz a demonstração lá e tal, e ele falou, onde você arrumou isso? Aí eu pensei, porra, meu Krikash foi muito ruim mesmo pra ele falar desse jeito comigo. Aí ele falou, onde você arrumou isso? Aí eu olhei pro Kotê, pra Shinai. Eu fiquei, deve ter sido a Shinai, né? Eu falei, não, a Shinai eu comprei de segunda mão. Aí ele falou, de segunda mão? O que é isso? Eu falei, não, comprei usada de outra pessoa. Ele falou, não, isso aqui, o Tsubá, né? Eu, o Tsubá. Ah, não, já veio com a Shinai. Que não, aí chamou a atenção de todo mundo lá. Eu falei, olha isso aqui e tal, não quero mais não. Tem que usar esse sentido e tal. Aí ele mandou tirar, né? Aí eu dei pra Mariana, pessoal. Aí foi isso. É que tá, tem os Tsubás, mesmo assim, Tsubá colorido, que eu não sei se pode, se não pode, eu nunca vi ninguém com com esses tsubais alternativos. O máximo que eu vi foi o tsubá, que faz é o seguinte, assim, esse ó, azul e o vermelho. Pra descobrir se pode ou não pode, você bota o tsubá, aí vai treinar. Ele vai dizer se pode ou não pode. Não é não, você pega, presta um pro Xoxincha e faz o Xoxincha usar na frente. Enfim, é. Sobre tsubá, é o seguinte, a gente falou de Shinai e tal, tsubá é uma coisa que a gente pensa ser que não tem um tempo de vida, né? Diferente do Shinai, que a gente sabe que um dia vai quebrar, tsubá não, mas tem uns caras lá no dojo, outro dia um cara estourou meu tsubá, ele não quebrou não, o tsubá estourou, voou um pedaço pro dojo todo. Dojo, tô falando no ginásio. Como isso? É, eu não vou falar o nome do pessoal, não, que ela pode ficar constrangida, né? Eu ouvi dizer que ele tava se vingando, porque quando ele comprou os três chinais dele, o sensei disse que não era pra hidratar o primeiro, aí ele disse, vou lascar o tsubá do sensei aí. É a vingança. Caramba, violência da peça. Mas foi o que? Foi no tsubá cereais? Não, foram. Acho que foi 5 contas seguidas no tsubá que eu dei. E foi tsubá pra todo quanto é lado. Caramba. Que eu dei, né? Ele já se entregou, né? Ninguém tava dizendo nada. Né? Não, ele disse. São 5 coteca. Um tsubá ali, chuva. Eu vou todo 5 coteca, tá ruim, viu? Tsubá ult. É. Não, aqui, aqui eu tenho 4 pedaços dele. Faltam uns 3 que ninguém achou. Desapareceu lá no dojo. Pronto, se juntar o resto aí já dá pra invocar o demônio da bandeira. Você tem inventado 3 pedidos. A gente viu que tem toda essa diferença. E que, se a gente for pra ficar aqui 3 dias falando, a gente consegue falar 3 dias sobre Shinai. Agora o Bokuto. Não tem muita diferença de um Bokuto pro outro, né? Porque independente do, assim, o material que vai ser feito ali, ou eu não sei, por exemplo, tem loja que a gente vê um Bokuto carvalho vermelho, carvalho branco, sei lá, preto, essas coisas. Eu não sei se é realmente a madeira que é diferente ou se é só uma pintura por cima, não sei como é que é direitinho. Eu sei que, por exemplo, o de Agnes, A madeira muda. A madeira muda mesmo, né? Muda e ela muda muito. Muda muito o peso. É, o peso. Mas aí tá. Quando a gente começou em 2011. Eu e Ruby, na verdade um cara de gente comprou o Shinai e o Bokuto junto. Mas a maior diferença acho que foi do meu e o de Ruby, que era o Shinai, assim, era o Bokuto do mesmo tamanho, do mesmo tipo, comprado na mesma loja, da mesma vez. E é muito diferente o peso. Assim, é muito diferente mesmo. O meu e o de Ruby, depois eu posso até pesar aqui pra ver a diferença. Mas é gritante. O meu era muito leve. Mas é o peso era que é muito pesado. Não, é o peso. É muito diferente mesmo. Não, mas veja só. Mas Thiago, veja só, tem a diferença que é o seguinte. Ele pode ter a mesma massa, só que um deles pode ter o peso muito pra ponta e um deles pode ter o peso muito mais próximo da sua mão. Não, mas então, o dele isso dá uma sensação muito diferente. Se você pode pegar 2 chinais 39. Só que dependendo de quão extremo a pessoa for nessa mudança do centro de massa, um pode parecer que ele é muito mais pesado, mas o peso, a massa na balança é a mesma. Tem como você ter uma sensação tátil muito diferente se você fizer essa mudança. Esse Bokuto dele, realmente, ele é mais pesado. Eu acho que, apesar de... Pode ser a mesma madeira, mas não é a mesma árvore. por algum motivo, é bem mais denso. Não é quando você empunha ele, sabe? É quando você pega assim pela ponta mesmo e você vê o peso mesmo. Sente mesmo que ele é diferente. Mas Bokuto, o Bokuto ele é padrão. Ele tem um tamanho 2.4 e, né, 102 centímetros, Kodate 55, e aí é padrão, não muda. E a madeira geralmente é madeira macia, o cavalo, alguma coisa. Aí muda assim, a gente vê que muda a madeira, os mais caros geralmente são cavalo branco, um cavalo claro, necessariamente branco, né, amarelo. Mas é padronizado o tamanho. É, e, por exemplo, o Bokuto não tem muita diferença, por exemplo, de distribuição de pesos, assim, os Bokutos são meio padronizados mesmo, né? Não vai ter muita diferença. Acho que até porque, como a gente não usa para competição, assim, só usa mesmo para fazer catar, ou eventualmente um suguri ou aquilo ali, o uso dele é bem específico. Não faz sentido fazer tanta alteração nele, né? Não, é, exatamente. É somente pra catar, ele não tem um uso em que o manuseio dele e essas diferenças de equilíbrio e tal vá fazer grandes diferenças. Então, não tem. Assim, claro que o Bokuto mais caro e tal, ele geralmente é mais refinado, tem uma preocupação maior nesses quesitos. Mas não, nada que altere o desempenho do treino significativamente, né? E outra eu comprei coisa, um Bokuto branco, de cavalo branco, ele bem branco, que eu acho muito bonito, mas só por isso mesmo. Não, é isso que eu ia dizer, o Bokuto você pode comprar um novo, porque meu Bokuto já tá velho, eu queria um Bokuto novinho, então você quer trocar porque acha que o outro é mais bonito. Mas acho que o Bokuto você compra um e se brincar você passa uma vida com o mesmo, né? Dificilmente ele vai. Não, eu tenho meu primeiro Bokuto, que é um desse cavalo claro e amarelado, né? Um pouco mais fino, foi o primeiro Bokuto. Depois eu comprei um pra fazer Yai, que é um Bokuto com groove, né? Com ri. Ele tem aquele soco pra ajudar a fazer aquele barulhinho quando a gente corta. Uhum. Depois eu comprei o Bokuto branco. Só por questão de estética mesmo, porque eu acho muito bonito mesmo. É, agora o ruim desse branco é quando você faz catar com alguém que tá usando um mais escuro e que tem que fazer alguma coisa que um vai bater no outro. Eu nem faço. Guardo ele na hora. Dá treta. E ainda eu também tenho branco, dá treta mesmo. Fica marcadinho, velho. Tem uns exercícios de AI que é Tati Uchi no Kurai. Você bate o Bokuto com o Bokuto várias vezes. Então, assim, você tá com o Bokuto branco aí, lá você olha pro cara, lá vem um cara com o Bokuto escuro, você já faz pronto. Tá bem até com a cabeça. Eita, então o Bokuto não vai ter muita diferença mesmo de um pro outro, né? Não. É mais questão de preferência. Tem questão dele, um Bokuto que. A questão também de invernizar ou não invernizar, tem um Bokuto que já são pintados, outros não. Sabe? Quando você inverniza, obviamente ele vai ficar impermeável, então você suar com ele corre o risco de deslizar. Isso. Porém, quando você não inverniza, você usa ele pegando direto na madeira, acontece que ele escurece, né? Acaba sujando ali com aquela manchada, aquele Bokuto manchado. É só questão estética, não. Tem uma coisa do Schneiberg que eu acho que é interessante falar, que é o quê? Duas, na verdade. Uma é. Normalmente o Xoxincha chega, aí ele compra o Shinai ou compra o Bokuto e fica andando com isso exposto. Sabe assim? Sim. Não protege ele, sabe? É considerado de mau tom andar com o Shinai, com o Bokuto exposto, entendeu? Assim, que você tá, é uma arma, querendo ou não, sabe? Você tem que entender, tratar como arma, então não ande com isso exposto. Então, enrole, passa um pano, bota um lençol, uma toalha, se você não tem um Shinai bag, pra não ficar mostrando. Outra coisa é que houve uma alteração recente na legislação brasileira e tá pra mudar de novo com relação a quando você vai viajar com o Shinai e Bokuto e essas coisas. Então, quando a gente vai viajar, normalmente você tá levando uma mala com a roupa, uma mala com o Bogu e um Shinai bag. Entendesse? Aí você tá levando 3 volumes. Ah, vai, a gente vai ter que começar a pensar uma solução pra reduzir um desses volumes aí. Nem que seja botar a roupa dentro do saco do Bogu. Vão limitar a quantidade de volumes, né? É, vão reduzir. Entendeu? Então vai ser. Se a galera viajar de galera, entendeu? Como normalmente a gente viaja aqui pra São Paulo, por exemplo, aí a gente pode juntar 2 Bogu num Bogu bag só e o cara. Tá entendendo? Rachar esse. Equilibrar esses pesos aí. Porque você não vai. Hoje eu tô viajando. Aí o Bogu agora vai ganhar dinheiro com a bolsa lá que eles fizeram, que sentia a bolsa de Bogu dele que cabe o Shinai dentro também. É, eu vi isso aí. Agora eles vão ganhar dinheiro, viu? Acabei de dar um motivo pra ele, né? Agora, vou limitar pra 2 volumes por viagem, igual a viagem internacional? É, a ideia é ficar com dentro do Brasil igual a viagem internacional. Inclusive os pesos vão diminuir, né? Porque né, 30 e pouco, vai passar pra. É, tem uma história dessa, eu vou confirmar não, depois. O peso, eu sei que o peso normalmente é 23, a mais simples. É, acho que o mais simples é 23, mas dependendo do. É. Tem uns que você compra que o peso é maior, entendeu? Alguns passagens que você compra, o peso é maior, permitido. Agora, Konami, dessa vez agora que eu tava em São Paulo, tava voltando pra João Pessoa. Eu cheguei a tempo. Mas não é agora não, viu? Isso dura um pouquinho ainda. Ah, não, mas dura um pouquinho ainda, não. Eu, toda vez que eu viajei com o Shinai, eu despachei. Dessa vez, o cara, ele ficou sem um. Não sei se o Renato foi criado, disse, não, isso aqui você vai levar no avião. E eu, o meu Shinai dessa vez foi dentro do avião. Eu achei até estranho, entendeu? Oxe, é estranho. É tanto que pra passar na Polícia Federal, que eles passam no raio-x, né? Aí, quando eu mostrei pro cara, ele perguntou o que é isso. Aí eu disse, não, isso aqui é material esportivo. Aí um cara falou, material esportivo. Quando passou, viu um negócio de bambu, eu falei, para de pescar. Aí o cara. Ele disse, o cara perguntou lá, isso é para de pescar? Aí eu disse, porra, eu não vou explicar que é Shinai. Não. Eu disse, é para de pescar. Aí o cara, tá, cadê o anzol? Eu fiz, não tem anzol não. Eu falei, se tiver anzol, não passa não, cadê o anzol? Eu fiz, não tem anzol não. Aí o cara falou, onde é que tá o anzol? Não, onde é que tá o anzol? Tem que mostrar. Aí eu disse, não é vara de pescar não, isso aqui é Shinai. Eu falei, por que ele disse que era vara de pescar? Eu falei, não disse que era vara de pescar não. Aí foi uma complicação lá, disse, aí teve que passar a mochila de novo, teve que passar o Shinai de novo no raio-x, pra eles confirmarem que não tinha nenhum anzol comigo, nem em canto nenhum, entendeu? Foi nó. Agora, por que tu não dissesse que eu despachei dentro da mala? Era mais fácil. Não, assim, eu disse, não tem. Assim, eu disse, não é. Eu, na hora eu tava perreado, porque eu tinha chegado a tempo direitinho, a gente ficou na fila, que demorou muito. Aí tanto que eles chamaram o pessoal que ia pra pegar o voo pra João Pessoa pra passar na frente dos outros. A gente ficou lá, mas a gente ficou no final da fila. Tava eu e meu irmão, a gente demorou e o cara fez, vocês não vão poder pegar o voo não. Eu fiz, como assim a gente não vai poder pegar o voo? Aí o cara teve que levar a gente até o aeroporto, até o avião. Aí nessa complicação o cara disse que não ia despachar o Shinai e tudo aqui. Na hora foi bem corrido e o cara não pensou direito nessas agonias, entendeu? Por isso que eu não disse que tinha despachado lá. Então, falando já do. Acho que a parte que é mais legal de tudo, que é mais complexa, é a questão de manutenção, tanto de Bokuto quanto de Shinai. Bokuto, eu acho que a manutenção é bem simples. é só usar. Não tem muito o que fazer manutenção não, né? No máximo, se você tiver suado, tiver molhado, você vai dar uma limpadinha e pronto. Ou você... Um olhinho de peroba, né? No Vokuton? Passa um olhinho de peroba assim. É, né? Não, passar olhinho de peroba, o bicho vai ficar escorregando e fala, bexiga. É. Olhinho de peroba não é uma boa, não. Eu já experimentei, não... Fica estranho. Você não passa no Tsuka, né? Não sei como é que chama no... Tsuka também. É Tsuka também? É. É, aí vem o Shinai. O Shinai, logo quando a gente chegou, quando começou a treinar, a primeira coisa que o Márcio disse é: comprou o Shinai, vamos hidratar. É, com exceção do Shinai de carbono, os outros Shinais todos precisam de hidratação, que é basicamente molhar a fibra, molhar o Shinai. Eu tava vendo sobre logo, eu lembro lendo sobre isso. O cara disse que você pode até hidratar com água. O problema é que com a hidratação com água não vai durar tempo suficiente, porque a água vai se embora demais. Aí normalmente a gente usa algum óleo para fazer essa hidratação, porque ela vai ficar lá dentro do Shinai por mais tempo. Alguém fez hidratação com água ou com coisa assim, ou só com óleos mesmo? Eu já vi que em lugares... Assim, não é bem hidratar com água, mas em alguns países da Europa, o pessoal guarda o Shinai dentro do banheiro. É, dentro do banheiro. Em algum lugar muito... É. Porque aí o Shinai não pega a umidade do ambiente. Ele não perde umidade tanto dentro do ambiente. Isso, por exemplo, se você está num lugar que neva, dentro da sua casa vai estar muito seco. Então o Shinai precisa hidratar muito rápido. Aí você mantém no banheiro para que ele fique, além do óleo que você vai passar, ele pegue a umidade do banheiro, que vai ser o lugar mais úmido da casa. Mas eu acho que o comum é fazer hidratação com um tipo de óleo. Aqui, pelo menos aqui em Recife, todo mundo tem que usar óleo de amêndoa. Óleos vegetais, né? Óleo. Ah. Eu já vi gente falando em usar óleo em geral, então... Se é a melhor opção. Aí, vocês usam óleo de amêndoa, vocês passando no Shinai, Hugo? Assim, com paninho e tal? É, pega um paninho, óleo de amêndoa e passa nele. Porque óleo de amêndoa é bom que você consegue comprar na farmácia, é fácil. É, eu nunca usei amêndoa não, já que é óleo de soja aí, bom e velho soja aí. É, e dá um banho e deixa banhado. É. Já vi um cara falando pra usar óleo de mineral mesmo, óleo de motor, óleo assim, essas coisas. Sério? Já, o cara não é bom aqui no dá mofo, no... Não sei não. Já vi a recomendação de usar óleo, só óleo vegetal. Ah. Agora, cada um... O pessoal já tava falando aí até de água com... Assim que ele comprou os Shinais, foi um grupo, acho que foi 5 pessoas que compraram de uma vez. Márcio disse que era para hidratar com óleo de cozinha, com óleo normal. A gente comprou, acho que 1,80m, não sei exatamente o tamanho, de cano grosso suficiente para caber, acho que uns 5 Shinais dentro. E a ideia era ficar hidratando tudo de uma vez. Comprou as tampas, encheu de óleo e botou os Shinais dentro. Aí espera uns 2, 3 dias. Dois, 3 dias. Tira, espera, deixa escorrer, acho que um dia escorrendo. Porque tem o excesso, né? Aí a gente vai e é só montar de novo a Shinai e pode usar. Hoje em dia, eu já, como falou aí, óleo de amêndoa, eu tava usando óleo de peroba mesmo. E um paninho dava um trato ali porque era mais simples do que isso daí. E também evitava um problema, eu acho que foi Joe, que ele levou pra casa dele o cano com óleo. Aí tava cheio de Shinai. Eu não tava na casa dele. Aí o cano grande, cheio de Shinai dentro. E ele foi tirado de um canto pra colocar em outro. Quando ele levantou, que a tampa não tava. A tampa de baixo não tava bem pregada, foi óleo pra tudo quanto é lado, aquela porra melão, a casa do bicho todinha. 5 litros de óleo, né? Eita. Aí, não tem água que tire, viu? É isso. Aí, pra não acontecer esse tipo de coisa, hoje em dia eu tava usando óleo de peroba mesmo. Eu colocava o óleo de peroba, dava uma, tirava o excesso, deixava ali um pouquinho e depois limpava. Até que eu comprei um spray. Eu tô usando bem pouquinho, até bem raro, assim, sei que o ideal era usar o spray mesmo, que é óleo pra chinai. É óleo feito pra hidratar a chinai, que é o óleo extraído do bambu. E aí tem toda aquela história e tal, isso aqui, mas eu não sei se é melhor ou se é pior. Eu sei que é mais caro. Quando acabar, eu não vou comprar outro. Vou ficar empurrando de peroba. Eu penso para ele que ele vende isso. Aí foi lá mesmo que eu comprei, entendeu? Estimei. E foi lá mesmo que eu comprei. Eu sei que, assim, eu comprei mais por curiosidade. Eu quis saber como é que era, se fazia muita diferença. Os sinais estão durando, tá tão legal, eu tô achando que tá bom. Mas eu acho que questão de custo não vale mais a pena. Questão de, talvez seja mais vantagem usar óleo de amêndoa, óleo de peroba. Esses óleos que... E até tem um óleo de peroba que tem um cheirinho de jasmim, que eu acho que é o ideal. Eu tava usando óleo de peroba também. Do meu Schneider, eu tava usando óleo de peroba. Aí o Felipe chegou um dia, tá usando óleo de peroba, certo. Mas tu viu que ele tem óleo sintético, óleo mineral também, ou como é que é? Pô, quando eu fui ver lá, o bicho tem uma... Parte dele é óleo mineral, cara. É pra dar o brilho, né? Aí bateu a dúvida aí. Mas se for óleo mineral, tem algum problema? Tem algum químico pra explicar o que pode acontecer? O químico... Cadê o químico? Alquimista? Manifeste aí. Fala aí do lipídio mineral vegetal e o bambu aí. Hein? Eu lá estudo fibra de bambu. Tem uma coisa que de fato pode ajudar na durabilidade do chinai, que é você deixar as bordas dele mais ovais, né? Quando lixa, né? Você lixar as bordas dele, que eu nunca entendo por que ainda essa relógio não vende ele desse jeito. Já ovalado, boleado. Já ovalado. Mas você deixar as bordas mais lisas para que uma ripa não fique atritando na outra quando você golpear. Aqui a gente isso evita que ele quebre. Aqui a gente costuma passar um pouco de parafina, né, para fazer essa lubrificação entre as ripas. Ou estou usando ultimamente cera de carnaúba. Agora, uma coisa interessante, o pessoal tem que ver, é que pra passar um pouquinho, né? Eu passar uma vela toda no chinai, aí o cara passa ali também no monoult, sabe? Dá uma camada ali de cera, de parafina, e quando o cara dá um menos no outro, fica o... Levando. Fica nevando e vai ficando as marcas de vela no meio do cara. É só o suficiente mesmo pra tirar o atrito ali do... Entre as ripas. Se ficar no meio, tá bom que o cara limpa. O problema é quando tá fazendo clicaes, fica nevando, o cara vai ficar cego, né? Bate no olho. Eu acho que o importante é talvez a gente entrar no outro ponto agora, que é justamente a questão de que a manutenção do chinai não é só por causa do dinheiro que você vai gastar pra comprar o chinai. É também por questão de segurança, né? Pra você e pro seu coleguinha. Não pode, então. Não pode ficar caindo partícula de nada, nem da madeira, muito menos de parafina, outra coisa no rosto pessoal. O meu cai muito, velho. Mas não cai no meu olho mesmo, então não tô nem lá. Além da questão da parafina ou do óleo, é o seguinte: se você não faz a manutenção do chinai, você deixa o chinai muito seco, quando você bater. Ele pode quebrar. Dependendo da posição que ele quebre, pode, no lugar de voar parafina, pode voar uma farpa, um pedaço de madeira. Ou então, se ele quebrar, pode ficar uma ponta que pode realmente machucar, né? Se você bater um main, voar um pedaço de farpa dentro de um olho, ou você vai bater um do e fica um... Bate um do, o chinai quebra. aquilo ali pode cortar alguém, pode cortar o braço da pessoa. Se ele quebrar, se quebrar. Não, o pior cenário, né? Porque o Schneider é extremamente. Você fazer essa manutenção é uma questão de segurança. Tanto para você, quanto para você, quanto para os colegas de treino. Você evitar um acidente sério. A durabilidade, porque Schneider não é de graça, Schneider custa dinheiro, e também para segurança, tanto nossa quanto dos nossos colegas, porque a farpa pode entrar na mão de alguém, a farpa pode cair no olho de alguém, o Schneider se quebrando durante o treino pode acontecer algum problema mais sério. O principal para evitar esses problemas é justamente hidratar, fazer hidratação inicial e fazer hidratações periódicas, mas mesmo assim, com ou sem hidratação, vai chegar um momento que as farpas vão aparecer, e se não for a farpa aparecendo, vai rachar uma ripa e você vai ter que fazer já uma manutenção mais complexa. Eu não sei vocês, mas por exemplo, hoje em dia eu comprei uma ferramentazinha que eu não sei qual o formato daquele negócio. Pra tirar. É tipo uma medalhinha, né? É, tipo uma medalhinha. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que é melhor usar uma mistura de óleo vegetal com óleo mineral. Tá lendo isso até agora? Tava pesquisando. Tava. E aí? Eu acho que é melhor misturar os dois. Então óleo de peroba serve. Por quê? Não, porque cada um tem uma função, sabe? Tem um que retém a água, tem outro que penetra melhor. Mas eu faria com uma mistura dos dois. Óleo de peroba. Se eu fizesse. O que eu recomendo aí? Eu mandei aí o link da ferramenta que eu tô usando hoje em dia pra tirar farpa. Antes eu usava lixa. É a mesma. Mas a lixa, não sei, assim, ela lixava, mas demorava muito pra tirar as farpas. Com essa bichinha aí, o cara dá só uma passadinha, duas, ela já vai saindo, e eu acho muito bom, entendeu? Agora essa ferramenta aí tem que usar com cuidado, porque ela é um cupim. É? Ela, você passa, ela tem que ter uma mão estável. Ela come a madeira, entendeu? Né, ela é uma dele. Vocês estão vendo o desenho da imagem? Tu vai botar no post, né, Luiz? Ou não? Bota sim. Eu tava vendo que cada. Ela é cheia de formatozinhos nas bordas, né? Esses formatos você vai encaixando nas. Do jeito que ela tá assim, na posição que vocês estão vendo, você vai colocar ela em perpendicular com o Schneider, com as ripas. Ele montado, certo? Aí cada formato desse. Ele alcança uma área de uma determinada forma, entendeu? Dentre as ripas. Aí se você não tomar cuidado, ela vai comer um bocado, entendeu? Ela é afiada. E é bom que dá pra você, com essa ferramenta, você consegue tirar as farpas do Schneider sem precisar desmontar. O que é a maior vantagem quanto de todas. Quanto foi uma pecinha dessa? Mas eu não lembro quanto foi exatamente. É quase 100 reais. É quase 100 reais. Foi 80 reais. Mas eu acho que deve durar muito tempo. Vamos para uma coisa prática. Eu não sei assim, se vocês já falaram nisso. E aí... Porque assim, a realidade da gente é bem diferente. Nós não temos acesso tanto a esses equipamentos, a esse material, até esse óleo que é vendido em lojas especializadas. É de difícil acesso para nós. Então o que eu aprendi aqui, primeiro é que quando o Schneider chega, a gente tem que tentar fazer manutenção. E aprendi com esse homem aí, né? O sensei já foi dizendo isso. Assim que o Schneider chega, tem que fazer manutenção, até por causa dessa questão de que o Schneider fica parado, às vezes, na loja do vendedor, e quando ele vende, né, pode vir em uma situação precária, vamos dizer assim. Então você já tem que hidratar para tomar cuidado dele não se quebrar na primeira pancada que você dá, né? E para a realidade da gente, a primeira ideia é a utilização de uma lixa normal de madeira, né, número 100, a questão, e óleo de cozinha comum. Isso se torna mais acessível para a gente, e eu acredito que, de certa forma, apesar de o material não ser dos melhores, mas tem servido, tá entendendo? O meu chiná já vai completar um ano, pouco apresentou farpa, veio apresentar um dia desse, uma primeira farpa, e aí novamente eu fui para manutenção novamente, tá entendendo? E utilizei o óleo, porque se a gente for falar nesses termos, tem que ter óleo especializado, tem que ter essa giletinha aí desse negócio que o Thiago colocou para poder tirar as farpas. Aí pode soar para quem tá entrando agora no Kendo. Muito pretencioso, né? Não, não diria pretencioso, mas às vezes inacessível, né? Entendi. Mas, olha, é um lance que acontece assim. Durante muitos anos, a gente só usou nem faquinha, era lixa e parafina e tal, tal, tal. Isso. O que eu uso vela aqui, por exemplo. É vela, vela mesmo. A gente pega a vela e vela? Quando a gente parafina é para não dizer vela, né? Dela, mas é vela, o povo vai que a substância do barro vela é feita chamada parafina. Mas o caralho, como a gente tá indo mais vezes a São Paulo, é uma questão que, assim, por exemplo, você acabou de falar, você é que você tá treinando um ano e pouco. Então, no caso de a gente viaja mais a São Paulo ou encontra com mais gente, aí a gente vê, por exemplo, essa ferramentazinha eu não comprei na primeira vez que eu fui a São Paulo. Comprei na terceira ou quarta, entendeu? Eu olhava aquilo, eu preciso disso, não. Até que chegou uma hora em que hoje, já que eu já faço Kendo há alguns anos, é mais prático a ferramenta do que a lixa. Tá entendendo? Eu tô entendendo, não, eu compreendo não, bem. Não precisa, o cara que tá entrando agora, mudando. Mas eu acho que é interessante a gente colocar nessa questão também é o ponto do alternativo, tá entendendo? Sim, claro. A alternativa, porque se a gente for ficar somente no material especializado, às vezes a gente não vai ter acesso e tem muita gente que não vai ter acesso nenhum. É verdade. E eu digo assim, na verdade a alternativa pra mim tá sendo isso. Porque o original é a lixa. Inclusive, quando eu tenho ainda a caixinha com as minhas lixas. Porque eu não uso uma lixa de uma gramatura só, sabe? Eu uso pra poder trabalhar melhor, né? Mas você tá certo. Mas... não é pra... não é pra elitizar o negócio, não. Já baixa o que ele já custa por si mesmo, né? Não, mas não tem que elitizar nada, não, pô. O cara que é xoxixa e kill, o cara não consegue quebrar uma chiná nem a pau. O cara tá... Não quebra a chiná depois de tempo treinando, pô. Piedo, você vai ver. Contrário, você não se preocupa com isso. Não, mas é pelo contrário mesmo. Eu acho que o cara quebra. Minha chiná dura muito mais, né? Agora, porque eu não comecei. Mas... que é o contrário, a gente quebra mais agora do que antes. Não, eu estou dizendo, quando você começa os treinos, você ainda não faz os treinos tão intensos. Com o tempo, você começa a ter intensidade, aumentar a intensidade dos treinos, porém, você ainda usa mais força do que precisaria. E depois de um tempo, que é justamente acho que o que o Hugo estava falando, que o chiná dele dura mais do que antes, porque antes você acabava fazendo treino intenso, exagerando demais na força. Hoje em dia, provavelmente, você faz o treino intenso, mas já dosa melhor a força que vai usar. Aí o chiná dura mais do que, mais do que antes, mas eu acho que não dura tanto quanto logo no comecinho, porque apesar de ter força, o seu treino não era intenso. Você, assim, não fazia tanto clicker-ash, não fazia tanta repetição, porque os braços não aguentavam. Entendeu? É tanto que... tem outra história também. Agora eu acho... que o Xoxincha, ele bate muito no Mengané, entendeu? Ele não bate bem em cima, ele bate muito querendo socar com o Shinai ainda, sabe? Então, ele acaba machucando o Shinai no Mengané, tá entendendo? Ali o Monouchi. E no Tsuba, né? Também. E no Tsuba, ele vai bater no Tsuba, ele vai bater Shinai no Shinai, Shinai no Mengané. Isso vai danificar o Shinai. É dele, agora você só bate no lugar certo. O chiná sobrevive mais, né? O chiná sobrevive mais. E com a força certa, né? Também. Exatamente. Aí, como ele tá falando... De toda forma, eu já adquiri um segundo... Desculpa. De toda forma, eu adquiri um segundo Shinai, justamente já pensando numa questão de que, assim, o aumento dos treinos pode vir a acarretar justamente isso, né? A questão do Shinai, como eu ainda me considero um Shoshinsha, ainda tô aprendendo muito, né? Então, eu já comprei até outro Shinai para ter um... Vamos dizer, a segurança para poder, vamos dizer, revezar entre um e outro e não ter tantos problemas assim. Entendi. Mas você já tá revezando, né? Você não tá com um já. Novo e um marcado. É. Não, eu tô revezando, eu tô usando. Mas aí tá, os sinais, quando uma ripa der problema, que você pode substituir a ripa, você não precisa ficar... deu um problema em uma ripa, vou comprar um sinai novo. Não, deu uma ripa, você pode trocar só a ripa que deu problema. Aí desse jeito, você com dois sinais, se um der problema, depois você vai deixar de lado. Aí a partir do momento que a ripa do outro sinai der problema também, você pode usar os dois sinais e fazer um sinai novo, entendeu? O Frankenstein da vida aí. Uhum. Eu tô entendendo. E com o tempo, você vai ver que cada vez que você compra o sinai, vai se desgastando e você vai, entendeu? Até que vai chegar um dia que você vai montar um sinai todinho, só com ripa de outro, quatro sinais. Você ouviu a história que você me contou no evento que a gente foi agora? Que ele tinha conseguido montar durante muitos anos um shinai de carbono. Uns shinais de carbono somente com ripa quebrada dos outros. A galera desprezava a ripa e ele saiu montando, ele conseguiu montar um shinai de carbono. Que eu me lembro, eu só não peguei, porque ele tava vendendo um preço bem em conta, porque era 38. Vai, segue adiante. Ah, isso aqui tu mostrou uma faquinha também, né? Foi. Mas é basicamente a mesma coisa, só que é melhor de segurar. Mas também cara. Essa faquinha ela é mais violenta. Ela é bem mais violenta, viu? Porque como ela é uma faca mesmo, ela se você não tiver cuidado, ela para o seu intestinal no meio. Agora, Rafael... Ele tinha uma técnica aí pro Shinai durar mais também, né, Rafael? Quando o Shinai tava perto de rachar, tava... levemente rachado, tu fez uma historinha aí. Cara, é muito simples, ó. Descobri, você pega a ripa, tira, trata normal, né? Aí pra dar aquele reforço, aí você passa fita isolante com força. Muita fita isolante. E o bicho fica bom. Todo tempão na fita isolante. Ou então, pode usar cola quente também, né? Você passa fita no cano. É 30 voltas, viu? Tem que ser 30 voltas. Basicamente 30 voltas, né? 30 voltas. Não pode ser nem um mais de 90. Nem 29, nem 31. Não, tem que ser 30. O acabou assim, bonito, que ele fica todo preto. É interessante. A técnica é pra galera que se preocupa muito com o shinai, né? E é o seguinte, ó. Você tá com medo do seu shinai se quebrar? Ou ele se acabar, você pega ele, enrola num pano, guarda em casa e para de treinar Kendo. Aí ele vai ficar bonito pra sempre. Desculpa, eu não te conheço na realidade. Aí eu vi esse nome aqui. Foi Márcio que te chamou pra gravar. Você sabe que era uma mulher, mas você tem uma voz grossa. Tem uma barba, assim, que é mais barba agora. XY e eu não vou nem me responder, porque você já gosta do semente de sinais de carne, né? Tá vendo? É hormônio, Luiz Tiago. E eu tô repetindo a piada, né? Quer gravar de novo? Não, vamos morrer! Ótimo. Eu não entendi. Não, ele disse que a abertura. A introdução do Thiago ficou gay. O Hugo voltou agora? É, ficou mesmo, porra. Não, vou começar falando sobre. Peraí, sai daqui, cara. Aí. A gata ficou bagunçando tudo aqui, cara. Eu fico esperando começar a falar da gravação pra vir bagunçar aqui dentro. Eu tenho dois, né? O mais antigo que o Márcio gosta é assim. Por que você que tá esse bom? Você gosta dele, né? Porque assim, Márcio tem a mão, eu tenho uma mão pequena, entendeu? Aí Márcio tem uma mão bem grande, aí. Tá melhorando! Eu acho que vai sair desse negócio aí. É pai de família. Três meninos pra criar. É, e nessa conversa pronta. Aí, mas assim, por exemplo. Aí tem também alguns sinais que são próprios pra Suguri. São sinais que são mais grossos. Repete e foi embora a voz. Ah, beleza. Já, repete tudo, foi embora. Depois fala isso aí, maluco. Vai ser só mais coisa pra eu editar. Vamos seguir esse negócio aí, velho. Tem que editar essa parte, pô. Agora eu já. Eu já vi o pessoal. Pronto, começou o negócio. Já uma hora dessa não dorme, velho. Não, mas assim. Tá foda, tá peso aqui. Eu vou deixar no mudo. É,